Então não desisto, acredito no que ela diz. E eu tô convicto de que a tristeza não é o fim. Por isso eu luto e vou lutar para um dia ser feliz, ser famous. Não esquecer dos all friends e os neighbors. Del Puts do meu lado, meus fellas. Ser um producer respeitado por esses players, por esses haters. Já engoli muitos sapos, agora cuspo veneno. Fucking se isso é feio, eu só quero ser o primeiro. E as feridas das batalhas, eu saro com a baby. Tem um homem de ferro, tem um coração por dentro. Tô a tentar jogar, sei que vou vencer. Quem viver verá que eu não nasci pra perder. Isso aqui é ser lutador pra mim. Com barreiras em frente e acreditar que não é o fim. Eu sei que um dia serei o campeão. Não importa quando, mas eu vou chegar lá. Vou chegar, eu sou um lutador. Vou acabar com os meus sonhos. Eu sou um lutador. Vejo a vida como poucos. Eu vejo a vida como um jogo. Jogo esse em que eu não posso perder. E se for necessário, atiro-lhe areia no olho. Pois não sou o mesmo rol do bico visto ontem. Eu estou a trabalhar enquanto os outros dormem. Eu estou a arrotar enquanto os outros comem. Eu sou um lutador e tornei-me homem. Este é o round one, roll de contra-vida. Quero dar-lhe um knockout e passar por cima. Porque a cada dia que eu passo com vida é mais um dia em que a morte se aproxima. Então não molhes como se eu não fosse conseguir. Nem esperes que eu fique fraco para competir. E que o meu sangue derrame para o consumir. Porque outro como eu, quando eu reproduzir. Eu sei que um dia serei o campeão. Não importa quanto, mas eu vou chegar lá. Vou chegar.